sala de operação, o mais competente neurocirurgião. Mesmo com minha mente que atinge a perfeição, sofri um acidente, quebrei minhas duas mãos. Toda essa gente acha que tem noção do mundo à frente, mas a resposta é não. Rosto desfigurado, meu sonho destruído. Por que que colocaram na minha mão 11 pinos? Médicos incompetentes fizeram o pior. Tragam de volta meus movimentos. Mal sabem eles que eu teria feito melhor. Nem que eu gaste tudo e todo meu dinheiro. Andei por lugares desconhecidos. Um homem capuzado mostrou meu destino. Me mostrou a cura pra minha arrogância e meu ego. Encontrei o caminho pra me tornar o mago supremo do universo. Hoje eu paro o tempo. Vou lutar pelo que é certo. Eles me chamam de supremo. Mago supremo do universo. A galáxia protegendo. Guardião do multiverso. Eles me chamam de supremo. Mago supremo do universo. Não acreditava em energia do espírito. Que a magia mudaria nossos corações. Agora enxergo além do infinito, viajando através de dimensões. Protegerei a terra contra a força dos inimigos. Darei a minha vida se for preciso pra isso. Enquanto os Vingadores protegem o mundo físico, nós magos protegeremos o mundo místico. Na dimensão espelhada nada no mundo faz sentido. Magia que dobra casas fazem prédios invertidos. Ruas em movimento, ilusões que quebram a gravidade. Horizonte se distorcendo. E pra que o mal não vou te atacar.